Vamos florescer no deserto. Existe um tempo novo, Misa. Nós vamos viver. Eu creio. Obrigada, amém. Honra, glória a Deus. Aleluia.